Viu? 3.000, 1, 2, 4, 3. Canal 62, 2, 4, mantenha 4.000. 4.000, 972, isso mantenha 5.000. 5972, desse mantenha 5.000. Desce para 5.000, 5.000. Bono 888, desse mantenha 6.000. E o 5972 aparecer para 5.000? E o 5972, 5.000. E 5.000. Bono 888, desse mantenha 6.000. 7.6.000, comente 1888. Oceané 6224, MT redução para 2190 nós, para a possibilidade de não ser decorado para sequenciamento. Reduzindo agora então 2190 nós, Oceané 6224. 1246, se puder manter a presença de velocidade até mais próximo de pelo para evitar a decoração. 1246. 2246, gente. Se 5972, informe a velocidade de cabo. Mantendo 210 nós. Certo, excelente. Gol 1970, MT redução para 230 nós. Gol 1970. Reduzindo 230 nós, gol 1970. Gol 1888, em qual velocidade de cada? 270, 1888. Redução para 230 nós, gol 1888. 246, desse mantenha 2.000. 2.000, libera da recepção de 4.000. Afirmo, está liberado. Liberado. Oceania 6224, desse mantenha 3.000. Inicia a redução para 1909. 3.000, 10 é o estúdio, reduzindo para 1909, Oceania 6224. 319, João. Direita, 1219, boa. Vé estacionamento, Xané 6313, está no fim, via número 4. Xané 6313, autorizado, chama Santos Franks. Estará muito obrigado. Solo Salvador, o Azul 2782, livrou. Azul 2782, livre táxi. Guarde o portão. Controle, ver confirmar a lista no 020, 6224. Afirmo. Ajuste permanece, V20. Obrigado. 1.60 graus, 8.9. Livre fundo, Azul 4.85. 4.000. 4.000 pés, 4.000. Alto Kilo, 3 Romeu, no pátio de número 3. Azul 2782. Pode aprovar Duna, o 246? Autorizado Duna, Duna 246, o final do procedimento aliado. Ok, final do procedimento aliado, Duna 246. 5972, inicia a redução para 2009. Está mantendo já, está 210 para 300 nós. Qual é o nome da nossa frente? É o azul? Não, estou na sequência. Aeronave número 1 está para São Simbra, aeronave número 2 está próxima de Pela Furano Duna, aeronave número 3 está próxima de Itapa, a Sul de Salvador, já praticamente a Furano Duna para o final de E agora é o número 4 na aproximação, e o 5972. Caso seja necessário, retornaremos aí para dar maior separação. Vai reduzir o máximo aqui então para 160 nós, tá bom, professor? Tá bom, a velocidade ideal está pronta, é ideal no momento a velocidade de 5972. Se tivermos que retornar, só será uma prova pequena aí, depois a gente fala para o jogador, sem problema. Gente, qualquer coisa reduzida para 160, ok? Tá. É excelente, a velocidade no momento é excelente para não reduzir muito aqui. Tem mais duas aeronaves na sua retaguarda. Excelente, cara. Oceania 224. Voiduna, desse mantém a 2000 autorizado para analiar. 2000, Voiduna, autorizado ILS 1170, desse mantenha a altitude de 5000. Autorizado 5000, agora 1170. Oceania 6310. Oceania 6310, Sol Salvador. Só para confirmar se receberam o DLA da nossa empresa? Até o momento aqui no meu sistema não. É, tenho aqui para 0018. Para o 0018, ah não, então é esse mesmo. A gente deve sair ainda antes desse tempo. Vence ao 53, é esse então, né? Não, ao 03 da próxima. É, tá prestes a vencer. É, 008 mais 45, 0103, confere? Tem a presente proa, pela sala de comunicações, o limite é o curso do localizador. 3000, caso de falha, manter a proa e caso de falha, curso localizador. Imagina. Firmo, 03. Copiado, Paulo, obrigado. A gente sai antes disso, obrigado. 2009. 2009, eu vou 1888. 1170, desse mantém a 4000. 4000, vou 1170. Bono 888, desse mantenha 5000. Certo, 5000 com 209, Bono 888. 14980, autorizado para Recife, conforme rota do plano. O nível 350, decola da pista 10, curva esquerda, saída Cuca, transição Caju, controle 120.8, torre 18.95, transponda 5446. Autorizado, Recife, da Cuca, 350, da Cuca, 10, curva esquerda, Cuca, Caju, a saída 5446 e transporte, não copiou a frequência. Sambuí de Serra, trem baixo na travada. O vento 160 graus, 8 nós, autorizado pouso pista 10. Autorizado pouso, gol 1246. Já pediu pro controle, tem que ser. Ok, esse número é 170 nós, na frente 2. Na proa, irá seguir traço aí na sua posição de 12 horas para 11 horas, do preset para pouso, já usando 3000 para 2007. Sim, 5972. Na fecha, né, 6303, já controlou 5 horas e 34, nosso alternado é o Galeão. EOB, estamos com 1251. E 5972, desse mantém a altitude de 2000 pés. 2000 pés, 5972. Faixa amarela. Matheus, garrafa, diferença, o treinamento, quero para o localizador, 5972. Receptando o localizador e o Black, do Channel 6224. Black LF, torre no 895, tem bom pouso. 895, obrigado. Voo 1170. Proa, desce, mantenha 3000, limite ao localizador. Vai bater a proa, desce 3000, limite ao localizador, agora 1170. Voo 1888, desce, mantenha 4000, se puder, velocidade 1909. Desce 4000, mantendo 1909, voo 1888. Boa noite, SNR 6224, final de 7 milhas. 6224, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda, 1888, sovetor, curva direita, na proa 240, você vai para as limitações, vai para cima na marcação 120, voo 1888. Direita 240, em caso de falha, reintercepta pela 120, voo 1888. Vira a posição. Vai bater a posição, 6313. Sete, liga direita, chama 219, chão. 219, obrigado. Puxa, né, 624, vento 150 graus, 8 nós, livre pouso, pistola zero. Livre pouso na zero, Xenem 6224. Zero direita agora, na prova 070, reposta utilizando o localizador. Direita 070, localizador, localizador, gol 1, 70. Excelente, passou no zero, gol 1246. 8 desse mantém a altitude de 3000. Esse 3000, voo 1888. Afirmo e curve agora à esquerda até a proa 205. Se vai falha, limite ao localizador. Esquerda 205, em caso de falha, limite ao localizador 1888. Voo 1888, você corrige a proa, esquerda até a proa 225, até dar maior separação com o tráfego. Logo em breve iremos dar uma proa para o localizador. Gente, direita 225, voo 1888. Voo 1888, desça e mantenha a altitude de 2000, está livre agora a curva à esquerda, na proa 130, reposta estabilizada, tráfego da companhia já no recepção localizador no momento. Sente esquerda 130, descendo 2000, voo 1888. Voo 1170, uma milha para a Duna, complete final do procedimento, chame torre 11895, é uma boa. 1189, check, 1170, para aqui. Sente o 1170, continue em aproximação, aguarde a autorização em pouso. Aguarde a autorização, 1170. Rio 5972, livre pouso, pistola 0, vento 170 graus, 8 nós. Sente autorizado, pouso 1-0, risco 972. Dono 888, agora uma milha para a dona. Confere o final do procedimento, chamando Torre 1995, grato pela colaboração. 1995, bom trabalho, 1888. Salvador, boa noite, eu vou 1888. Dono 888, continua a aproximação, vai autorização em pouso. Marcelo. Autorização Recife 330. Plano 3305, autorizado para Recife. Conforme rota do plano, nível de voo 330. Após a colagem, curva esquerda, saída pouca, transição Caju. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5453. Fica autorizado 330, pouca Caju, primeira curva esquerda, conforme o plano. 5453 no transponder, 1208 é o controle, 1895 é a torre, 3305. Correto, chama o plano estacionário. Rebota nessa. Olha, 5972, entrou. E o 5972, livre táxi, via Alfa, Kilo, posição 6, Romeu, do Pat 3. Meu esposo, gol, 1170. Com 6 Romeu, parte 3. 6 Romeu, parte 3. Oxané, 6224, aguarde para ingresso. Vai Alô, Oxané 6310, no gate 06, puxa bem estacionamento. Oxané 6310, no gate 06, puxa bem estacionamento. Gente, aguarde a autorização. Aguardando. Ano 70, solo 53, livre táxi à direita, chão 1219, solo. Direita 219, gol 1170. Gol 1170, livrou. Gol 1170, livre táxi, até antes da Juliette. Até antes da Juliette, tá, livre, 1170. 0, 4-2-0 para 1-2-0, está pedindo a informação aqui. Fono 970, boa noite. Aqui no Maridense, desse mantenha 3000, ajustado no 020. Foi direto no rumo aí de TAP. Intercepte a chegar em TAP e complete final do procedimento do ILS Express. Aqui ele ficou, recepa 3000 na flor de TAP, de TAP e intercepta final do X-Ray, está pedindo no 0, boa no 970. Ah, sim, esse é o último, vai ser autorizado. Via Índia, ponto de espera, pista no 0, azul 4930. Pista via Índia, ponto de espera, chama 3895, o azul 4930. Puxa, né, 6224, livre ingresso, posição 03. Livre ingresso, 03, Puxa, né, 6224. Alô, Xanair 6310. Alô, Xanair 6350. Não, negativo, é o 6310, aguardando sua autorização para o pushback. Ciente, está na sequência, aguarde a autorização. Ciente, aguardando. Fono 888, solo 55, livre direito, 1219, só. Direito, 219, 1888. Boa noite, voo 1888, livre ao eco. Voo 1888, livre táxi, até antes da Juliette. Aguardando da Juliette, voo 1888. 89. Regulagem, até na minha empresa, não sei. Sou Salvador, boa noite, azul 4980.4. 64980, observa a corrida da aeronave da Oxané, após ali mantém. Ali mantém o azul 4980. Copy. Ok, Mark 320, ready to go. Clear to Miami. Coordinating your flight plan on route. Flight level 340, after takeoff, left turn, moment departure, landing in transition. Squawk 5450, approach control 120.8 and tower 118.95. Okay, for American 230, clear to Miami via flight plan route, flight level 340. After departure, left turn, Momo's departure, transition. Squawk code 5450. 120.8 for approach, tower 118.95, American 230. That's correct. Call me ready to start up engines. Okay, call you when ready to start up and push. American 230 ready to push and start. Gate 11, start up and pushback approved. Call me ready to taxi, American 230. Okay, clear to push and start, American 230. Go 1170, leave ingress, posição 02. Leave ingress, posição 02, eu vou 1170. Go 1888, leave ingress, posição 01. Leave ingress, posição 01, eu vou 1888. 9190. 4980, decola o 01, controle 208. 208, boa noite, 4980. Nove a bordo, Fortaleza, autonomia? Meia-nove a bordo, autonomia 6 horas e meia. Gente, táxi agora autorizado até o ponto de espera, pista 10, Oxenem 6310. Táxi autorizado, tá 3305, aguarde a autorização. Guardando. Torre Salvador, Oxenem 6310, aproximando-se ponte 010, pronto. 6310, autorizado, aliás, decolar pista 10, vento 1, 60, graus 8, 9. Hey, ground, American 230, ready to taxi information Alpha. American 230, taxi approved until rolling point of runway 10, caution yellow line on the ground, and confirm persons on board. Recife agora, frequência 251, alterna 133, decimal 95. Azul 4980, chame Recife agora na frequência 12685, alterna 2545, Azul 4980. 2685, alterna 2545, Azul 4980, boa noite. Okay, it looks like 160 passengers and 9 crew, 169, Americans, Americans 230. Roger, 169, 16 plus 9 crew, roger. Controle, boa noite, CNM 310, decolado na Puca, fruta 1070. CNM 310, contato, sua via Serra Puca, ao nível, para o nível 350. Serra Puca, para o nível 3305, assim que o Boeing 757-200 da American Airlines passar sua cauda, está livre o seu pushback. Chame pronto para o táxi. Ok, a voz do colega da América está autorizada, é porta táxi, está 3305. Boa. Ilhéus, Azul 4959. Qual seria o nível para Ilhéus? Aqui para a gente aqui está em nível 065 e plano de voo visual. Sabemos que é um plano Yankee, porém não sei qual é o nível. Tudo 60. Gente, autorizado plano Yankee para Ilhéus, conforme rota do plano, nível 160. Decola da pista 10, curva direita, saída coral. Controle 120 decimal 8, estou vendo no 8 decimal 95, código transponder 5462. Chame pronto para acionar. Salvador, o Oceaner 6224, por gentileza, autorização Aracaju. Oceaner 6224, autorizado para Aracaju, conforme rota do plano, nível 190. Após decolagem, curva esquerda, saída onde? Controle 120 decimal 8, torre no 8 decimal 95, transponder 5464. Ok, 10-2000-0020, direto do dono, autorizado em exército, foi obrigado pela dona Fernanda. Transponder SNR-6224. Protegimento correto, chamo pronto para acionar. Azul 5001, autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 360, decola da pista 1-0, curva direita, saída da EL, transição ótima. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5460. Planejamento correto, chama para funcionar. No 970, são as 11, nível direita, chama 219, chama. Direito 219, agora. Xanã 6310, chama e recebe agora, frequência 12685, alterno 2545. 2685, alterno 2545, 6310. Boa tarde, 035, 57 a bordo, 4 horas e 5, Fortaleza. 4 horas e 5, Fortaleza, PLB novamente? 57. 57, ciente, livre táxi, via Índia e Alfa, ponto de espera no zero, tá 3305. Tá, ponto de espera, senhor, boa noite, 3305. Boa. América 230, Tower 118.95. American 230, ready for departure, runway 10. Roger, clear for takeoff, runway 10, wind is 160 degrees, 5 knots. Okay, clear for takeoff, runway 10, American 230. Voo 970, aguarde para ingresso. Aguardando, 970. Faz o Airbus da Oceania à sua esquerda, livre ingresso para 07, voa 970. Após o Airbus, não seria da TAM? Da TAM, digo. À sua esquerda, livre ingresso. Após o da TAM, livre ingresso com minha dúvida, confere. Para o 07. 07, 970, obrigado. Paulo, boa noite, o Rio 9890, é 9 pesado. Informa que está ciente da informação alfa, negativa em nave, autorização descente. Ciente, aguarde cópia, Rio 95972. Bem, aguardando o escudo, está fazendo cópia. Rio 5972, autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 360. Após decolagem, curva direita, saída da EL, transição Irume. Controle 120.8, torre 18.95, transponder 5463. Autorizado para Guarulhos, nível 360, primeira curva direita da EL, transição Irume, controle 208, transponder 5463 para o Rio 9890. Protejamento correto, chama para me questionar. Só para uma informação, a nossa autorização aqui, o nosso plano previsto, é da EL, Doclo, interceptor para o IC 50. Não é o que eu tenho aqui, eu tenho DC direto Irume, DCT Irume, Upper November 857. É, Upper November é RNAV, nós não somos homologados, é RNAV. America 230, radar contact, departure, climb template level 340, home departure, climb via home departure, America 230. I shall maintain flight level 340 via the Momo departure, American 230. Companhia, para que refaça logo assim que possível, para modificar para a rota que é mais adequada, a rota correta. É, no entanto, para hoje, a princípio, só tem que fazer uma CHG, então. Vou tentar coordenar alguma coisa com o Centro Recife, mas a princípio tem que fazer uma CHG. Paulo Salvador, boa noite, com 9082, autorização para Recife. Gol 9082, só um instante para cópia. Mas não. É, Rio 95972, vamos aguardar um pouquinho, ver se o centro, às vezes ele tem a rota correta. Se ele tiver a rota correta, que o senhor está me informando, aí não há necessidade de CHG não. Quem está moludo lá é o 9890, senhor. Não é o 5972. Então é o Rio 9810. Sim, Matheus. Ah, tá. Então não, o seu plano eu ainda não tenho. Ainda não tenho no sistema. Vamos aguardar a chegada do plano. Qual horário? O previsto 0140. 0140? Sim, Matheus. É, então tá um pouquinho cedo ainda, daqui a pouco deve estar chegando. Ah, tá ok. Então só para não dar confusão aí com o voo do colega, é, 9890 vai aguardar e o 5972 aí, acredito que mantém aí, né? Aí você tem que coordenar com o senhor Henrique. Quem modulou aqui foi o 9890. Ciente Rio 9890. O senhor vai aguardar aqui a autorização, o plano chegar no meu sistema e autorização de tráfego. Ok, vou manter a sua escuta. Salve Salvador, muito boa noite ao Rio 9-7-2-5-Alfa-3-6-0, Guarulhos. Ah, ok, o senhor já havia chamado antes, eu já paguei cópia, confirma. Negativo, é a primeira chamada para autorização. Eu paguei cópia instantes atrás para o Rio 5972, é o senhor? No momento, 5972, chamando pela primeira vez para coordenar a IP3-6-0, Guarulhos. Rio 5972, autorizado conforme rota do plano de voo para Guarulhos, nível de voo 360, saída Zael, Leda após Prodirume. O controle 120.8, torre 18.95, transponda 5463. 08, boa noite, bom trabalho. P305, boa noite, Tubavia, saída Pulca para o nível 330, contato, então 3305. Olivia, 3305. Gente, Dobson, até novembro 857, Molson. Quando faz 2-3, tem condições de voar direto do Duna e completar o final do procedimento? Sim. Irmão, permanece. Continue aguardando o posto da coordenação com o centro. Só um instantinho. Ocorre então, Salvador. Fala, Chiné 6224, pushback salamento no 3. Chiné 6224, portão 3, autorizado, chama o plano pro táxi. Chamará. Caju direto, pé 3305, legal. Partirei, consultar o centro, tá 3305. Tá legal. Recife autorizou o meu Fox 018. 018, sensacional, muito obrigado. A mesma rota que o senhor me informou, a Azul 10, Tango Bravo Eco. Então dessa forma não há necessidade de CHG. Está autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano, nível de voo 360. A saída Dael, Leda, após Motiva. Controle 120.8, torre 18.95, código transponda 5463. Cotege. A frequência da torre 18.95. Correio 5.9.5, Cortejamento quase que completo e correto, não entendi, só após ler o senhor falou uma palavra estranha. Motiva. Melhor motiva. Correto, chama para estacionar. Salvador, boa noite mais uma vez, o 9082 na poltrona número 1 para o estacionamento, aguarde no próximo. Gol 9082, aguarde o acionamento pushback e cópia. Salvador, TAN 3178, livre táxi via Alfa até antes da Juliette. Via Alfa até antes da Juliette. Gol 9082, autorizado para Recife, conforme rota do plano. Nível de voo 370, saída Puca, transição Caju, controle 120.8, torre 8.95, transponder 5461. Correto. Portão 01, aguarde para o pushback acionamento, número 2. Azul 5001. Autorizado, chamo tanto para o táxi. O falou 9890. Adiante. É só para informar que nós estamos prontos. E ele vai precisar acionar na posição quando, após a autorização aqui? Gente, Rio 9810, continua sem receber aqui o seu plano de voo. Ok, rota de chuva. Área do plano é 0140? 40. Gente. Entendi. Voo 7203, autorizado LF. Sim, autorizado LF. Obrigado, 2 de abril. Gol no 868, projetor, mantenha presente pro limite localizador, gol no 868. Até a próxima, senhor. Fernando Salvador, 2 horas e meia. Sequência, 1-2685, alterna 1-3-3, decimal 4-5. 2-2-5, alterna 3-3-4-5, bora para o trabalho. É. Ah, 3178, aguarde para ingresso. Ok, ao início do tráfego da janela ou alguma coisa diferente? Não, tem um outro tráfego. Tem um outro tráfego. Ah, ok, então vai manter o canal da Juliette, obrigado. Gol 1-1-3-4, ciente, aguarde de posse. Aguarde. Oceania 624, quando estiver pronto. Oceania 624, livre, autorizado, alinhar, decolar, piscina 0, vento 160, 0 graus, 8 metros. Decolar, então, 0, Oceania 624. Passe do tráfego da companhia, que está já próximo de bom. É, o seu lado pode ser testado? Zero, azul 5001. Ribeirão Preto. Solo Salvador, azul 2, 4959, 4, azul 4959, pátio 3, 4 Lima. Em coordenação com a equipe de solo, chamo para o táxi. Chamo o táxi 4959. Solo, gol 9082. Gol 9082, solo. Hoje, que tráfego iniciamos o pushback a ferramenta? Bom, no 723, complexo é o final do procedimento, chamando torre 11895. 11895, boa. É. Boa noite. Boa. Gol 9082, o senhor está no pátio número 1, o azul que eu autorizei o acionamento e o pushback, está no pátio 3, e... teoricamente tinha um outro tráfego também na posição 09, aguarde. É, o senhor falou que era 02, que o Avianca já iniciou o táxi, posteriormente o azul vai iniciar o táxi para passar via Pátio. Vamos aguardando então, 9082. Isso, tem que, o senhor vai aguardar o azul que está taxiando, saiu 09 no Pátio 1, mesmo Pátio que o senhor está, ele está taxiando e vai passar a sua cauda ainda. Independentemente daquele outro tráfego que eu acabei de autorizar, o senhor é o próximo. Ok. 0082, obrigado. Solo, Rio 5972 para pushback e acionamento. Rio 5972, aguarde para pushback e acionamento. Sente o 1868, continue a aproximação, aguarde a transmissão de pouso. Anel 6224, boa noite, contato, tube mantém nível 90, tuba direto no, na Pura de Conde. Boa no Conde, 906224. Sim, está na sequência o número 2, sideral 9973. Ok, obrigado. Tan 3178, livre ingresso, posição 14, pátio 1. Pátio 114, ingresso, livre 3178. Gol 9082, livre pushback acionamento, chama o plano táxi. Azul 4959, acionado com 60 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternando Aracaju, pro táxi. Azul 4959, táxi autorizado até a saída do pátio 3. Somente até a saída do pátio 3, é o número 3 para decolagem. Tráfego número 2 é um Boeing 737 da Gol que está iniciando o pushback agora na portão 01. Sempre igual tráfego, senhora. Azul 4959 até a saída do pátio 3. Na sua escuta. Correto. Após a passagem do azul, considerado o Rio, então, o pushback? Afirmo.